África e CH, se mandam minhas mensagens. Os dominantes do Brasil agem como agem os dominantes do Haiti. Se liga aí, não sei como te classificar. Brasileiros, comente em outras Alemanhas, enquanto o governo mostra o poder que tem em armas, bombas, de gás, lacrimogêneo, pra cima de seres ingênuos, sempre bolando um plano infalível. Ataque psicótico, narcótico, ecossistemático. Vai morrer, fome neurótico, mente vazia. No dia a dia da periferia, matilha, atira, descarrega o pente, aciona o tenente, aos outros componentes daquela viatura. Em uma rua escura, tipo curta-metragem, pura realidade. Cidadãos do bem, frente a frente com cidadãos da maldade. Que de fada invade sua casa sem mandado pra te atacar, desacatar, te moralmente, fisicamente.